A vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. E eu não tomo jeito. Sacio! Na vida tem jeito pra tudo, gente. Só pra mim que não. Toma jeito? Nunca! Aqui trancado no meu quarto e o coração sangrando, reavaliando os estragos que você me fez. Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem, eu não me vejo com coragem de te amar outra vez. Eu sei que fui culpado em parte, mas cada vez que você parte é como se a dor de um infarte partisse meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Ao invés de iludir, eu me iludo. A vida tem jeito pra tudo, mas eu não tomo jeito. Cristiano Araújo! Mas não tenho rumo, até minha alma está perdida. Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que fui culpado em parte, mas cada vez que você parte é como se a dor de um infarte invadisse o meu peito. A vida tem jeito pra tudo, só eu não tenho jeito.